a nossa casa fechada. Já não suporta ficar sem seus habitantes, porque minha amada amante procurou outra morada. Veja, amigos, já não tem cor minha casa, está muito desbotada a sua cor amarela. Nosso jardim está cercado de mato, pois ali tudo de fato chora de saudade dela. Desesperado, andei nas ruas bebendo, já estava esquecendo minha casa companheira. Se ela, meu Deus, de mim não ter compaixão, minha casa cai no chão e eu vou morrer de tristeza. Minha casa está muito desbotada, a sua cor amarela. Nosso jardim está cercado de mato, pois ali tudo de fato chora de saudade dela. Desesperado, andei nas ruas bebendo, já estava esquecendo minha casa companheira. Se ela, meu Deus, de mim não ter compaixão, minha casa cai.